inaceitável. Público, um show tão maluco. Essa noite vai acontecer aqui. A gente vai armar um circo, um drama com perigo. E nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu. E venha ver. Sei que cê gosta de ouvir os aplausos, mas gosta muito mais de me ver sangrando. Ah, a carapuça serviu? Cadê você? Ninguém viu? Tô dominando o Brasil. A bagunça de um. E venha ver os deslizes que eu vou cometer. E venha ver os amigos que eu vou perder. Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa. Hoje tem open bar pra ver minha desgraça. Fora dessa, garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda. Extra, extra, extra, extra, extra, extra, extra. Extra, extra, não fico de fora dessa. Já tenho meu ingresso pra te ver fazendo merda. Extra, extra, não fique de fora dessa.